Fecheiro 40, página 358. O amor de Melanie fluiu dentro de mim como um lago a irromper numa barragem, alheando-me ainda mais do bárbaro enraivecido que corria na minha direção. Ian deu um passo para o lado, colocando-se à minha frente e tapando-me o campo de visão. Estiquei o pescoço para o lado, na tentativa de continuar a ver Jared. As coisas mudaram enquanto estiveste fora, irmão. Kyle parou, com a incredulidade a roubar-lhe a dureza do rosto. Então, Ian, os batedores já cá estiveram? Ela não representa qualquer perigo para nós. Kyle rangeu os dentes e viu, pelo canto do olho, a levar a mão ao bolso. Aquilo conseguiu finalmente despertar a minha atenção. Retraí-me, à espera de o ver sacar de uma arma. Num murmúrio de desespero, as palavras resvalaram da minha boca. Não te metas à frente dele, Ian. Ian não reagiu ao apelo. Fiquei surpreendida com o grau de ansiedade que isso me provocou e com o meu desejo de não o ver ferido. Não era o mesmo sentido de proteção instintivo, aquela necessidade anímica de proteger que sentia em relação a Jamie ou mesmo a Jared. Sabia apenas que Ian não deveria sofrer por tentar proteger-me. Kyle retirou a mão do bolso e vi uma luz a projetar-se. Ele apontou-a para o irmão e manteve-a fixa por um momento. Ian não estremeceu nem se desviou. Então, o que é que se passa? Inquiriu Kyle, voltando a guardar a lanterna no bolso. Tu não és um parasita. Como é que ela te apanhou? Acalma-te, contamos-te tudo o que aconteceu. Não. A recusa não partiu de Kyle, mas de um outro ponto atrás dele. Fiquei a olhar para Jared, a avançar lentamente na nossa direção, passando entre os espectadores emudecidos. Enquanto ele se aproximava, com Jamie, confuso, ainda pendurado na sua mão, consegui decifrar-lhe o rosto debaixo da máscara de sujidade. Até Melanie, em estado de completo delírio, perante a felicidade que o regresso dele lhe causara, não se equivocou, face à expressão de repugnância ali estampada. Jeb tinha desperdiçado esforços com as pessoas erradas. Não interessava que Trudy ou Lily falassem comigo, que Ian se pusesse entre mim e o irmão, que Sharon e Maggie não tomassem qualquer atitude hostil contra mim. O único que tinha de ser convencido acabara de tomar uma decisão. Acho que ninguém precisa de se acalmar, declarou Jared por entre dentes. Jeb, continuou ele, sem se virar para ver se o velho tinha seguido. Passa-me a arma. O silêncio que seguiu àquelas palavras foi tão tenso que senti uma pressão nos ouvidos. A partir do momento em que vira aquele rosto com nitidez, soubera que tudo estava acabado. Agora também sabia o que devia fazer. E Melanie estava de acordo. Dei um passo para o lado e recuei ligeiramente, o mais devagar que consegui, afastando-me de Ian. Depois fechei os olhos. Por acaso não a tenho aqui comigo, disse Jeb numa voz indolente. Espreitei por entre os olhos meio fechados, quando Jared rodopiou para confirmar se o que Jeb dizia era verdade. A respiração dele se elevou com agressividade através das narinas. Muito bem, resmungou por entre dentes. E deu outro passo na minha direção. Só que assim levará mais tempo. Seria mais humano se pudesses encontrar essa arma rapidamente. Por favor, Jared, vamos conversar, propôs Ian, firmando os pés no chão enquanto falava, ainda que soubesse qual seria a resposta. Acho que já houve conversas suficientes, rugiu Jared. O Jeb deixou o assunto nas minhas mãos. E eu já decidi. Jeb pigarreou muito alto. E Jared deu meia volta, olhando-o de novo. O que foi? Repostou. A regra é tua, Jeb. Bom, isso é verdade. Jared virou-se outra vez para mim. Ian, sai da minha frente. Bom, bom, espera um momento, continuou Jeb. Se bem te lembras, a regra era de que a decisão cabia a quem tivesse direitos sobre o corpo. Na testa de Jared, uma veia pulsou de forma visível. E? Para mim, temos aqui alguém com tantos direitos como tu, talvez até mais. O olhar de Jared fitava-se num ponto à sua frente, enquanto processava o que tinha ouvido. A seguir, a uma pausa, franziu o sobrolho, compreendendo o seu significado. Entretanto, baixou os olhos para o rapaz, ainda pendurado no seu braço. A alegria tinha-se desvanecido por completo do rosto de Jamie, deixando-o aterrado e sem pinga de sangue. Não podes, Jared, exclamou ele sufocado. Não podias. A Noah é boa, ela é minha amiga. E a Mel? Então e a Mel? Não podes matar a Mel. Por favor, tens de... E calou-se, bruscamente, com uma expressão agonizante. Voltei a fechar os olhos, tentando bloquear na minha mente a imagem do rapaz a sofrer. Já quase me era impossível não ir para junto dele. Retesei os músculos, assegurando a mim própria que não iria ajudá-lo se resolvesse mexer-me agora. Como vês? Declarou Jeb, num tom demasiado descontraído para o momento. O Jamie não está de acordo. Acho que ele tem tanto a dizer como tu. O tempo que a resposta demorou a chegar levou-me a abrir os olhos de novo. Jared fitava o rosto angustiado e aterrorizado de Jamie com a sua própria expressão de horror. Como foste deixar que isto acontecesse, Jeb? Murmurou ele. Nós temos mesmo de falar, retorquiu Jeb. Mas por que não descansas primeiro? Talvez depois de um banho tenhas mais disposição para conversar. Jared fulminou Jeb com um olhar sinistro que expressava o horror e a angústia dos atraiçoados. Eu só dispunha de comparações humanas para aquela expressão. César e Bruto, Jesus e Judas. Aquela tensão insuportável durou um longo minuto, até Jared sacudir os dedos de Jamie do braço. Kyle, berrou ele, dando meia volta e abandonando a sala com um passo pesado. Kyle dirigiu um esgar de despedida ao irmão e seguiu-o. Os outros membros da expedição partiram em silêncio, entre os quais Andy, com Paige bem segura sob o seu braço. A maior parte dos outros humanos, todos os que tinham baixado a cabeça de vergonha por me receberem no seu seio, retirou-se também num passo arrastado. Apenas ficaram Jamie, Jeb e Ian ao meu lado, a par de Trudy, Jeffrey, Heath, Lily, Wes e Walter. Ninguém proferiu qualquer palavra, até o eco dos passos se desvanecer e tudo ficar em silêncio. Anna, proferiu Ian com um suspiro. Esteve por pouco. Boa saída, Jeb. Inspiração no meio do desespero. Mas ainda não estamos safos, comentou Jeb. E eu não sei? Não guardaste a arma num sítio óbvio, pois não? Não. Já tinha pensado que isto ia acontecer em breve. Valha-nos isso, pelo menos. Jamie tremia sozinho na clareira aberta pelo êxodo. Consegui aproximar-me dele, rodeada por aqueles que agora considerava meus amigos. Ele envolveu-me nos braços e eu afaguei-lhe as costas com as mãos trêmulas. Está tudo bem, menti-lhe em voz baixa. Está tudo bem. Sabia que até um louco daria pela nota falsa na minha voz. E Jamie não era parvo. Ele não te vai fazer mal, disse Jamie numa voz pastosa, lutando contra as lágrimas que lhe distinguia nos olhos. Eu não vou deixar. Xiu, murmurei. Estava em estado de choque. Sentia o rosto a retorcer-se em vincos de horror. Jared tinha razão. Como podia Jeb ter deixado isto acontecer? Se me tivessem matado no primeiro dia, antes de Jamie me ver, ou na primeira semana, enquanto Jared me isolara de todos, antes de Jamie e eu nos tornarmos amigos? Ou se me tivesse limitado a manter a boca calada em relação a Melanie? Mas era demasiado tarde para tudo isso. Os meus braços estreitaram-se à volta da criança. Melanie estava igualmente horrorizada. Meu pobre bebê, eu disse-te que era má ideia contar-lhe tudo. Recordei-lhe. Como é que vai ser quando morrermos? Será terrível. Ele vai ficar traumatizado, devastado, dilacerado. Melanie interrompeu-me. Chega. Eu sei. Mas o que podemos fazer? Manter-me-nos vivas, acho eu. Ao pensarmos nas probabilidades de sobrevivência, ambas ficámos desesperadas. Ian bateu nas costas de Jamie e aquele gesto repercutiu-se através dos nossos corpos. Não te tortures, rapaz, disse ele. Não estás sozinho nisto. Eles ficaram apenas abalados, só isso. Reconheci a voz aflautada de Trudy atrás de mim. Assim que tivermos hipótese de lhes explicar, irão reagir de uma forma razoável. O Kyle razoável? Comentou alguém num tom sibilante, quase para si próprio. Sabíamos que isto ia acontecer, resmungou Jeb. Temos apenas de ser fortes. Depois da tempestade, vem a bonança. Talvez fosse melhor ires buscar a arma, sugeriu Lily serenamente. A noite de hoje avizinha-se longa. A Noah podia ficar com a Heidi e comigo. Acho que era melhor ela ficar noutro local, discordou Ian. Talvez nos túneis, a sul? Eu tomo conta dela. Jeb, dás-me uma ajuda? Eles não viriam procurá-la junto de mim. A oferta de Walter não passou de um sussurro. Wes começou a falar por cima das últimas palavras de Walter. Eu vou contigo, Ian. Eles são seis. Não, consegui dizer com a voz sufocada. Não, isso não está certo. Vocês não devem lutar uns contra os outros. Todos pertencem a este lugar e pertencem de uma forma solidária, não a lutar por minha causa. Desenlacei os braços de Jamie da minha cintura, segurando pelos pulsos quando ele tentou deter-me. Preciso apenas de um tempo para mim, disse, ignorando as expressões de admiração dos outros. Preciso estar sozinha. Virei a cabeça, dirigindo o olhar para Jeb. E tu devias ter oportunidade de discutir o assunto, sem eu estar a ouvir. Não é justo terem de discutir a estratégia em frente do inimigo. Vá lá, não sejas assim, pediu Jeb. Deixa-me algum tempo para pensar, Jeb. Afastei-me de Jamie, largando-lhe as mãos. Depois senti um toque no ombro e estremeci. Era apenas Ian. Não é muito boa ideia andares a vaguear por aí sozinha. Inclinei-me para ele e tentei reduzir ao máximo o volume da voz para Jamie não conseguir entender-me. Por que retardar o que é inevitável? Para ele, isso era mais fácil ou mais difícil? Pensava conhecer a resposta à minha pergunta. Desviei-me da mão de Ian e comecei a correr, dirigindo-me para a saída. Noah! Chamou Jamie atrás de mim. Alguém o mandou calar de imediato. Não senti passos atrás. Eles deviam ter concluído que era sensato deixar-me partir. O corredor estava escuro e deserto. Se tivesse sorte, conseguiria atalhar caminho à volta da extremidade da grande horta, na praça, sem ninguém me ver em plena escuridão. Ao longo de todo o tempo que ali passara, a única coisa que nunca descobrira era o caminho para a saída. Tinha a impressão de que já passara em todos os túneis por diversas vezes, sem nunca detectar uma abertura que tivesse investigado para ver o que haveria. Pensava nisso enquanto me arrastava pelos cantos mais recônditos da grande caverna. Onde poderia ficar a saída? E a seguir ponderei. Se conseguisse decifrar esse puzzle, seria capaz de partir? Não me lembrava de nada que merecesse a minha fuga. Certamente não seria o deserto que me aguardava no exterior, como também não seriam a batedora, o regenerador, a minha apaziguadora ou a vida anterior que me deixaram uma impressão tão efêmera. Tudo o que realmente interessava estava aqui, comigo, Jamie. E embora me quisesse matar, Jared, não conseguia conceber que me separaria de ambos. E Jeb, Ian, agora tinha amigos. O Doc, Trudy, Lily, Wes, Walter, Heath. Humanos estranhos que conseguiam passar por cima do que eu era e ver algo que não tinham de matar. Talvez fosse por mera curiosidade, mas, à parte disso, estavam dispostos a permanecer ao meu lado contra o resto daquela família solidária de sobreviventes. Abanei a cabeça de espanto enquanto avançava, tateando a rocha dura. Consegui ouvir os outros, que estavam do lado oposto, na caverna. Não me detive. Eles não conseguiam avistar-me e eu já tinha encontrado a fresta que procurava. Afinal, havia um só lugar para onde ir. Mesmo que tivesse conseguido descobrir o caminho da saída, continuaria a escolher este percurso. Arrastei-me para a escuridão mais negra que se poderia imaginar e segui rapidamente em frente.